Os nossos empresários deram uma grande lição ao país, foram empresários heróis. Desta parte empresarial, eu acho que as coisas correram muito bem. Na parte da recuperação das casas, nós queremos é que as nossas pessoas tenham as casas mais depressa possível. Mas também não vale a pena especularmos. Vale a pena dizermos que, de repente, podem aparecer as casas feitas. Houve coisas que correram melhor e houve coisas que correram piores. E que eu espero que até ao dia 30 de junho todas as pessoas tenham as suas habitações construídas e voltem a viver nelas. Por outro lado, há um tema que se ouve nas indemnizações dos queimados e dos falecidos, um bom trabalho, e eu também quero agradecer aqui às minhas equipes técnicas que fizeram as candidaturas, que ajudaram, como vocês sabem, sempre uma câmara de porta aberta. Eu há um setor onde me sinto completamente desiludido com este governo. Não há problemas de eu ter sido eleito debaixo da mesma cor partidária deste governo. O problema da agricultura foi um problema que foi mal resolvido. O problema da agricultura não foi justo, porque os nossos empresários agrícolas e as pessoas que perderam as suas coisas mereciam muito mais. E por isso eu digo-vos, continuarei a lutar por esses apoios da agricultura, porque um programa de desenvolvimento rural atribui 85% até 50 mil euros e depois é 50% a partir dos 50 mil euros, não me conformo. E não me conformo por uma razão simples. Porque os outros empresários, que são importantes, que têm feito um grande trabalho, tiveram 85% sem teto. E eu não me conformo que as pessoas que estavam registadas na agricultura não sejam tão empresários como os outros que tiveram 85%. E por isso era justo. E por isso continuarei a lutar para que o governo faça justiça e que passe por 85% dos apoios à agricultura, porque não fazem mais do que a obrigação deles.